escritor Mike, prossiga. Qual o funcionamento do andar da EBTA? Livre de ataque. Para a descida de azul 271. Azul 271, desça para o nível 050. 050, autoriza a gente voar pelo Churita. Mantenha ainda bom, se é o número 2 na aproximação, azul 271. Tá bom, mantenha. Portugal 021 Alpha, descend 2000 feet, clear to final ILS approach, request stabilization localizer. 2000 feet to ILS approach, com stabilization localizer, a Portugal 021 Alpha. Adição 8487, chama o centro Recife, na frequência 126.85. 126.85, bota a carga 8487. E a Índia 295, 2019, obrigado, uma boa semana. Igualmente. Tem o ajuste no 019 sem restrições. Ah, vamos lá. Pelô autorizado, descendo e sem restrições. De azul 271. Confirmando o Índia 07. Longeão 09, livre de decolagem, vento no 70 graus, azul 59. Sente autorizado o ingresso na 17. A linha decola o Guardião 09. Com 966 no ponto de espera boa. No 966, autorizado a linha de colapso no 0, vento 170 graus, ano 59. Sim, autorizado a linha de colapso 10, voo no 966. Alô, Guardião 09. Guardião 09, decolado 46. No farol da barra, corrigindo o farol de Itapuã, controle em 1208. 208, farol de Itapuã, Guardião 09. Salvador, Santander. O 9 autorizado, chame táxi, 6327. Ana 966, decolou 47, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle, gol na 966, boa tarde. Gol na 966, boa tarde, contato radar, sua para o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, 966. Controle Salvador, boa tarde, 3192, ainda está, 1, 5, 0, 3. 3192 acione a identificação autorizada a chegada na área, desça para o nível 050. É o 050, Namário 3192. Salve, boa tarde, Guardião, já pode. 109, boa tarde, prossiga. Bem, como de Salvador, intenção pouso, fazer um toque em metida em Ondina e também no Aeroclube. Reporte, sinal para efetuar o toque em metida, Guardião 09. Vamos lá para o toque em metida, Guardião 09. Para quem solicito 3.0, se encontra 4118, autorizado Serra Bravo Charlie Fox, via Pêndulo 21, no nível 360. Decolagem da piscina 0, curva à direita, saída Arbor, após o voo, posição Elefa. Transponder 5012, controle Salvador 120, decimal 8. Contra o nível 360, via Pêndulo 21. Decolagem da 10, curva à direita, pedra de lagem, saída Arbor, após Arbor, voo Elefa. 0928 para cumprir o controle azul 4198. Cotejamento correto, azul 4198, chame pronto, puxa estacionamento. Vai atingir o 050 para prosseguir na descida de azul 271. Foi autorizado até 3.000 pés, o ajuste no 019 e azul 271. 3.000 pés no 019 e azul. 2711 reduza para 2009. Reduzindo, senhorita, 200. Marque, é alfa, ponto 0, próximo 8. Salvador, até 3155, com a X3 para Guarulhos, portão 1. X-Ray confere, TAN 3155, autorizado, Sierra Bravo, Romeu via Opeslu, no 0, Piraí, Umbade, segue conforme rota do plano. Nível 320. Decolagem na pista no 0, curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5561, no controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 320, Opeslu no 0, Piraí, Umbade. Recorda 10 para a direita da El Leda Motiva. 5601, 1205. Cotejamento correto com 3155, chame pronto para o estacionamento. Salvador, muito boa tarde. É o gol 1738 com X-Ray, no 06 para a Confim. Pelo táxi até a sessão Romeu, chame para ingresso. Na táxi Romeu. Posso informar na Papá o fim de informação? Afirmo, afirmo, se a gente tivesse na BAP, na EPTA, tá ali até a papai então. Fica atento à movimentação entre pessoas, entre o Pátio 5 e a Aerostar e vice-versa. As pessoas não estão em comunicação bilateral com a gente, ok? Estou atento aí a movimentação de cruzamento de táxi, ou até papá, só pode pregar. Portugal 021 Alpha for establish LS runway 10. Portugal 021 Alpha, traffic site checklist gear wind is 170 degrees, 14 knots. Jets land runway 10, QNH 1019. Jets land QNH 1019, aqui down and lock to Portugal 021 Alpha. Controle Salvador, boa tarde, voo no 620, informação. 620, boa tarde, a sua identificação autorizada, chegada Mari, desça para o nível 070. Chegada Mari, 070, 620. 3192, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, com 1019, autorizado ILS, reporte estabilizado, final de intervenção em casa. Ali, 692. 360, Zulu usando 0 para Piraí, Rumbate, Decolado Leste, rua direita, Dael Leda Motiva, 5014, transponde, 1208 ao controle, Chané 6355. Planejamento correto, Chané 6355, chame pronto para o estacionamento. Ah. Estabilizamos de azul 271. 271, essa é minha torre, 1895. 1895, bom serviço, senhorita. Bom. Obrigado. Azul 6918, reduza para 230 mais. 6918, reduzindo 230. 1911, estabilizado. 2711, boa tarde, 7 do DAP, continua a aproximação, é bom. Da Avianca tomando posição cabeceira no zero, para decolagem tão logo que esteja liberada. Continua agora de pista livre, vento 170 graus, 14 nós, ajuste 10, 19. Prosseguindo a 7 milhas agora. 7. Portugal 021 Alpha, on the ground of 5-4, leaving via taxiway Foxtrot, salvo do ground 1-1 decimal 9. 1-1 decimal 9, Portugal 021 Alpha, zero down. Chené 6327, vento 1970 graus, 14 nós, pista 10, decolagem autorizado. Zero decolagem, 6327. Pista é forte rápido, ponto, pista 17. Vitor Maico Pio Antônio? Afirmativo, o Vitor Maico vai trocar. Gente, reporte alinhado e pronto. Dois, sete, uno, uno, vento, uno, sete, zero graus, 170 graus, 12, nós, pista, 10, pouso autorizado. Livre pouso, azul, 2711. Azul 6918, desça sem restrições, para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000 no 019, sem restrições, no 019. Fecha. Chamar Salvador 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceanário 6327. 6327, contato radar, suba para o nível 240, após 2000, direto Coral. Após 2000, Coral 6327. Forma 620, reduza para 220 nós, desça sem restrições para 4000 pés, o azul estima 019. Cheio 1019, 4000 sem restrições, 229, voo Forma 620. No solo, Sotero Politano, 5, 7 minutos. Libera a pista à direita, taxiway Eco. Chame solo, frequência 121, decimal 9. Boa tarde. 219, chamaremos. Bom serviço, senhor. Boa. Pronto, o Whisky Vitor. Papa Tango, Whisky Vitor, Mike. Decolagem autorizada. Pista no 7, vento 180, graus 149. Tango Whisky, Victor Mike, decolado 59, chama o controle frequência 120, decimal 8, boa viagem. Positivo. Salvador de Papa Tango Whisky, Victor Mike. Victor Mike, prossiga a corredora, chama meu pé, aguarde para a atenção. Positivo. Portão 1 no chame táxi 3, ano 5. Alô, Salvador, azul 4118. Número 2 no setor, azul 4118, aguarde. Posso estabilizar. 2 mil pés, autorizado LS 699. Torre Salvador, boa tarde, C3192, final mais travado. C3192, boa tarde, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 140 graus, correção 190, 190 graus, 149, pistão no 0, 12 autorizada. Teve pouso mais travado, 3192. Uma 620, desço para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. 2019, reportagem estabilizada, bom no 620. de tomar que quando possível confirme a sua prévia para o destino. Pronto, 300. Estabilizado, 1698. 1698, chame a torre, em 1895. 1895, obrigado. Ele tomou mais que está autorizado a voar direto do destino, porém mantém ainda um no meu pé. Gente, mantenha um no meu pé e tomada para o outro sistema. Torre Salvador, 16918, final de 7 milhas, pressionando zero. Centro do tráfego, continua a aproximação, reporte 4 milhas. Sinal pista no zero para a cabeceira, aguardando liberação para o pouso. Número 2, tráfego precede a base da TAM, 5 segundos para o cruzamento de cabeceira. 69 centro, vai botar 4 milhas. Chamar Recife 251, obrigado. No solo Alto 03, libera a pista via Foxtrot, chame solo 121 decimal 9. 219. Solo, uma bota, 319 do RBO. Tudo autorizado? O vento 180 graus, 149, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pista no zero azul, 6998. Alô, Salvador, eu vou no 738, pronto para pushback, em ação também. Portão 62, eu vou no 738, autorizado, chame taxa. Ah, no 62, chama na para o taxa no 738. Estabilizado, vou no 620. No 620, chame a torre, em 1895. 1895, boa tarde. Passando com isso, que vitou mais, está livre a atenção nível 125, quando possível, seu estimado de pouso. Pronto, obrigado pela oportunidade de fazer o 1 with information X-ray. Pelo 2231, Squawk Island, Ms. Maravu, report ready for descent. Ok, Ms. Squawk Island, now we are ready for descent, 2231. Teremos 2231, descent, squawk level 050. 050, can you go direct to top position? It's not direct to top position. Thank you, lady. Flying it up and clear down to level 050. Tom Mike, suba para o nível 125 quando possível, seu estimado de pouso. Gente, iniciando a subida, o pouso aos 2035. 2035, grato. Sim, observando a aeronave da TAM, ingressando portão 4, iniciando portão 3 de chamada. Observando a aeronave da TAM, ingressando 4, autorizado o início do chamada. Azul 418, chamada. Só 10 pouso, autorizado. Primeiro 19, livre pouso na 10, voando 620, baixar todo lado. 31552. Prossigo, 31555. Arco na final, 737 gol, observa a passagem após a passagem autorizada alinhar e manter pista no zero. Ok, após o pouso, ali mantendo 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 6918, mantém a posição antes da direita, aguardando para ingresso no setor gate 101. Gente, mantém a posição antes da Juliette e o nosso gate será o 1699. Oxalé 63 no quadro, copia? Proceda. Autorizado, Serra Bravo, Papa Lima, via Pesulu 20, nível 340. Decolagem da pista 10, curva esquerda, Momo, Fog, Bonenim. É a saída. Transponder 5022, controle Salvador 120-8. Petrolina 340, decolando a 10, curva esquerda, Momo, Papu, Nenim, 5022, 2080 e aerovia Pesulu 20. Confirmamento de transponder? 5022. Cotejamento correto, chame pronto para estacionamento. Chame 3 no 4. Valeu. Cesar Braus, 129, ajuste 809, colagem autorizada. Interno, já 315, o Salvador, o gol do 738 agora para o táxi, tem Uberlândia como alternado, 3 horas de autonomia, 171 a bordo. Luna 738, segue em Braga Azul como número 2, até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1 e táxi Índia, ponto de espera Torre 183-95, QNH 1-0-9. Segue aeronave da Azul, via parte 1, lá no ponto de espera 18-2, com 1019, no 1732. 1-1895 é a torre. 2-9. Segue o guardião. Estádio Arriba para Lauro de Freitas, pretende efetuar o pouso do Parque Américo de Cristo. Lauro de Freitas. Fazer 09 e reporte através do Parque do Pé Sul. Estou lá no Parque do Pé Sul, Lauro de Freitas. Controle frequência 120 decimal 8, boa viagem. 308, boa, tá 3175. 3. 76? Passando o código transponder 1722. 3155, cruzando 1800. 3155, contato radar, suba para o nível 320, voa Leda. 320, voa Leda, tá 3155. 32231, descend 2006-1819, clear the final, ILS approach, report established on localizing. Ok, Miss, would you confirm which altitude that we are, that we are clear? Until 2006-1819, clear the final, ILS approach. Okay, clear 2000 feet, QNH 1019, and clear the ILS approach, passenger of the 2231. Voo 9605 azul, ingressar à frente, ingresso Juliette, portão 05, voo 9620. Voo azul, Juliette, para posição 5, 9620. Solo Salvador, boa tarde, San 3217, estende informação X-ray, posição 8. San 3217, boa tarde, X-Ray confere, autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, via Opeslu no 0, Pobavi, Opeslu no meio, segue conforme rota do plano, nível 340, decolagem da pista no 0, curva direita, Dael Leda Motiva, transponder 5025, controle Salvador 120, decimal 8. Nota litoral. Não, direto para o batalhão, guardião. Sim, na presença direto autorizado, reporte na final para o batalhão, guardando a instrução do vento. Direto, informará no final, guardião. Foi azul 498, uma boa, pelo ontem na posse da Mazete. Boa noite, boa tarde, azul 418. Autorizado, aliás, decolar pista 10, vento 170 graus, 149, ajuste altinho 10, 19. Boa noite, meu amado, ajuste autorizado em área, decolar azul 419. O 2789 desce para 4.000 pés, o ajuste na 019. 4.000, 019, 2789. 738 no Ponte Espera da 110. 738, Matheus Ponte Espera, boa tarde. Matheus, boa tarde. Approach Pasadena 2021. We intend to land on runway 17. Is it possible? We want to establish and localize an access and to land on runway 17. Yeah, our intentions will be. Listen, by the nature is solid. Thank you. 5115. Acima. Azul 4118, decolado aos 14. Chame controle e frequência. 120 decimal 8. 120 decimal 8. Azul 4118. Obrigada. Boa tarde. Até a próxima. William Golf, acione o código transponder 0246, suba e mantenha o nível 050 e confirme o tipo do equipamento. Zero dois, autorizado, chame táxi. 050 foi na prova de Mari para interceptar a chegada a Mari e Lima Golf. Controle Salvador, é o azul 4118, não precisa sair da Arborna, se escuta, passa agora 3.000 pés. 4118, contato radar, sua agora nível 360, sai da Arborna. 360, não precisa sair da Arborna, azul 4118. Pouso, conta e risco no batalhão, vento aqui no aeródromo 180 graus com 3909. Pronto, obrigado. We are cancel the flight plan. After the 2231, I want to contact the tower. Escreve para o Mike. Escuta para você. Está a 40 milhas noroeste de Salvador, sob condições visuais 125 e frequências do centro 12685 ou 12545. 1255, chama o centro Recife, na frequência 1255. 1255, só mais um minuto para a decolagem. Mais um minutinho para a decolagem. Ok. Radio 2231, establish on localizer and on ILS runway 10. Delta 231, contact Salvador Tower, frequency 118.95. Tower, no frequency 118.95. Thank you, lady. Good day. 2789, desce para 2000 pés, ajuste 1019, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte sinal estabilizado, 2789. And request joining to right hand base flag runway 17. Yeah, to 17, runway 17 clear by right hand base, come final, runway 17, land gear down and locked, ocean, correction, passare to 2231. Final on final, with landing gear down locked, and runway 17, 2231. Somente para o B? 109. Ataque aprovado. Direita via Índia, ponto de espera torre, 1-8 decimal 95, QNH 1-0, 1-9. 0-9, ataque, ponto de espera 10, 2-9-5, obrigado, boa tarde. Boa. Pegou, boa tarde. Torre Guardião 09 arremeteu, mas é, vai efetuar mais um pouso no batalhão. Gente, intenção é gelada, presente? Não, agora é mais um pouso no batalhão, arremeteu e vai fazer mais um pouso. Gente, mantenha o presente setor, estou com a terra da passaria do ingressando na base pela direita, pista no 7. Evite o sinal no 7 e reporte no solo novamente. Agora é solo, a escada de setor não vai trabalhar a som, fechou o Guardião 09. Churchland runway 17, wind is 160 degrees, 14 knots, Kennedy 1019, check landing gear. Landing gear down, lock the clear line, runway 17, 2231. Salvador, Oxa 6314, ponte pé 10.4. Boa tarde, Oxa 6314. Autorizado aliás, decolar pista 10, vento 1, 60 graus, 149, ajuste altímetro 019. Encerrado, autorizado aliás, decolar 10, 6314. Azul 4118, chama centro Recife, na frequência 128, décima 8. 288, azul 4118. Passaria 2231, manoeuvrado 21, leaving by the left, via taxiway Lima, and calm ground 121 decimal, Nana. Well, taxiway Lima, and now 1219, 112, passaria 2231. 214, decorados 21, controle, frequência 120 decimal 8, boa viagem. 208, boa tarde. Passarei 2231, remote 12, April 1. Still remote 12 on April 1, passarei 2231. Boa Avião da 9 decolou do batalhão da cúpula de Jauá. O que é que você fez? Gente, a falta só pela Jauá ou depois Jauá ainda falta mais um pouco? Somente até Jauá. Gente, mantenha a escuta então até Jauá, reporte para afastamento ou regresso, Guardião 09. Você está com afastamento do regresso, Guardião 09, na escuta da torre. Tá 3217, está com 167 a bordo, oferta Campinas, 3 horas e 10 para o TAC. 217, TAC está aprovado via TAC 1 e TAC 20 até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre 18 decimal 95, QNH 10 no 9. 19 vai via Indy Bravo, ponto de espera da 10, 1895, Dana 3217, boa tarde, obrigado. Boa. Passarei de Chute 1, Remote 1, Chute. Okay, clear to remote 1-2, Passer out to 2-1. Controle azul 2789 estabilizado. Azul 2789, chame a torre em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Salvador, Azul 2789. Azul 2789, ciente do tráfego. O vento de 1,70 graus, 1,4 nós. Pista 1,0, pouso autorizado, cheque o trem. Aguarde para o trem. Gente, reporte checado. Botará. Pergo 1738, poderia pular Tosap? Como 738, chame agora o centro Recife, na frequência 128 decimal 8. 328, uma boa tarde, obrigado. Baixado e travado, Azul 2789. Pista 10, pouso autorizado, Azul 2789, vento 170 graus, 129. Ajuste altímetro 0, 19. Livre pouso. Na 6314, chame o centro Recife, na frequência 126 decimal 85. Salvador, tá 3217, ponto 0 da 10. Pronto, visual o Canadá Brasil. Tá 3217, boa tarde. Após até curta final, autorizado aliar e manter. Boa 10, ali manter pista 10, tá 3217. Passivo, chame agora o centro Recife na frequência 126.85. 2685, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Passivo, chame 019. Está autorizado a chamar do procedimento LSX-RAY, turno 0, repasse estabilizado. ...789, solo Sotelo Napolitano aos 29, direita via Taxi Eco, chame solo frequência 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. Tá 3217, vento 170 graus, 14 norte, ajuste de altímetro 019, decolagem autorizado. Livre decolagem, pista 10, tá 3217. 09 mais 5. Isso, Romeu. Quilo, alfa, quilo, pátio 3, 3, Romeu. Para o táxi, o Sané 63, 5 com 5 horas e 30, alternando com 15 sua vez de 126, 126. O Guardião 09 está na escuta da torre. Nós só pedir um contato aqui na visualização das repetidoras junto ao controle, só para pedir seu contato visual também, só para manter a escuta de permanente vestida, ok? Escuta permanente, eu estava aqui respondendo a baixa altura, não estava conseguindo nem tempo de falar novamente, mas está na escuta do controle, dado, estou escuta. Gente, o TAN 3217 decolado aos 30, chame controle, frequência 120.8, até a volta. 308, obrigado. Sete, Frank Beres. 3217, contato o radar, saída da E1. Saída da E1. Extendam 1 minute, eu copy, passando de 2231. Stand by. Tem attack spray na bomba. 1869, chega da bomba, desça para 4000 pés, ajuste 1019. Descendo para 4 mil pés, ajustado nível 19, no 869. Entrando o Salvador, Lima Zero Golf, Lima Zero Golf, agora solicita a torcida. Lima Zero Golf, descendo para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-9, nível elétrico, reporte localizador. Autorizado para 2000, ajuste 119, autorizado para o Alfa Romeo, preparar, estabilizar com o localizador Lima Grosso. 231, Dr. Tassiano, November Bravo Romeo, com according to your flight plan roof, level 160. Runway 10 for start to your left, moment departure after VACTAP transition, squawk 5034 and the control 120.8. We are cleared to Bahrain on flight level 160, fireworks as planned. Departure runway 10, first turn left. On Momo departure, backup transition, squawk code 5024, and Salvador departure 1298. Just this call again, 5034. Okay, 5034, that's correct. Correct, correct, we put with the setup in the position 12, April 1. 2231, just the control frequency, 120 decimal wage, please again. And we are not available to ATC residential on departure. The minimum. You have conditions to follow the minimum restrictions. Okay. Mario arrival, descent flight level 050. Mario arrival, descent flight level 050, as we go to 06. Então, Yankee, autorização, Galeão. 3145, Yankee, confere. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota. Plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, fechou de saída da El, Leda e Lume. India Romeo, uniforme Mike India, onde intercepta Upper November 857 após conforme rota. Transporta 5041, o controle no 20 decimal 8. T3145. T3145, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 na da El, Leda e Lume, Upper November 857. 5041 é o código, 1208 é o controle, tá 314504. No 4 chama a planta sonata, tá 3145, contagiamento correto. Chamará. Solo Salvador, boa tarde, Golo 620, autorização Recife, centro da Yankee. Golo 620, autorizado Serra Bravo, Romeo Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola pista no zero, primeira curva esquerda, pista de saída Pulca, transição Caju. Transporta 5030, controle no 208. Golo 620. 03-0 Recife, conforme plano, saída com curva esquerda da 10. Busca transição Aracaju. Transponder 5030, controle em Salvador 208, está no portão 5. Alinhamento correto, apenas o transporte no 5030, controle no 208. 5030, 208, controle, bom, 620, semana para o push. Correto, contagiamento, está pronto, final, posição 05. Decolado aos 3 meses, no controle de sequência 120, décimo 8. 208, obrigado. Mas o logo para circular, chama em torre 11895. Agora está com. Está passando o solicita cancelamento das rodas e prosseguir para o almoçado do PC, né? 63, 55, decolado, se escuta. Janeiro 635. 3355, contato do radar, saída da El, subo 360. 360, 355. 17 direito autorizado, chame final checado. Rotação para lado, checado, rotação para final no código, no número 2. 095, vou chamar. Salvador, eu vou no 169. Uma boa tarde. A informação é em antes. Autorização para Guarulhos, posição 7, pronto para a copa. 1169, autorizado Serra Brava, confundiu conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva, à direita, no perfil de saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Transpondo 5044, controle, 120 decimal. Negativo, mantenha a chegada, 1869, desça e mantenha 4000. 4000, 869. Da Motiva. A gente quer que... Tinha copiado aqui, o seu transponder. Chame a sua cópia novamente. Obrigado. Inclusive pouso no 7, vento 180 graus com 12 doses. Aprovado pouso no 7, lindo, agora vou. Azul 40, correction azul 40, 4206, reduce speed to 220 knots. Reduce speed to 220 knots, azul 4206. Azul 189. Via Bonfi, desceu para 2000 pés, ajuste no 019, reporte localizador, pressão no 0. Descendo 2000 pés, Vila 19, na Bonfi, e reporta ele estabilizado, 869. Progressando para a Copa novamente, cruzando Serra Bravo, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola, pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor Alfa. Transponder 5044, controle 20.8, gol 1169. Está autorizado, nível de voo 3620 para Guarulhos, decola das 10, primeira curva à direita da El, Leda, Motiva. Transponder 5044, controle salvador 120.80. A rota é Upsilon 10 até Taubaté, gol 1169. Contejamento correto, reporta, pronto, acionar a posição 07, gol 1169. Reporta pronto, gol 1169. Controle saneamento 355, pode continuar com o centro após daí, eu vou direto, pode, mano. Guarde, mantém, escuta. Guarde.